acontece de segunda a sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Em plena antena Radar, 97.8 MHz Rádio Difusão. Também para ouvir online em www.radarlisboa.fm. É a nova Toca do Lobo por aqui na Radar. Viriato 25. As boas-vindas. Viriado 25 por aqui na pontinha da antena Radar, noite, quarta para quinta, soaram primeiro The Dodos com Fools, Animal Collective, My Girls. 25 as iniciais de mais uma Double Hour convosco até à 1 da manhã, nesta passagem de noite, quarta para quinta-feira, de Doubles com o tema Fools e Animal Collective My Girls, nas inaugurais de hoje. Como é habitual, cerca de, das 23h30 há tirelinhas com Ana Cristina Ferrão. Radar. Wasted Words, Radiohead. imediato, 25 Days I Might Wasted Words foi o tema que rodou para o Radiohead. Já mora por aqui também na radar um novo Editors Papillon. A sweet twitch. soltas, virial 25, primeira das duas horas da edição quarta para quinta, tal como já sucedeu com os Arctic Monkeys e o último álbum Humbug, álbum Radar. Também os editors parecem destinados a, em 2009, irem a territórios nunca antes tentados pela banda. É o primeiro aperitivo para álbum novo, Rodô Papillon. Daqui a pouco há tirolinhas. Entretanto, El Perro del Mar, Change of Heart. Noite dentro na pontinha da antena radar, quarta para quinta-feira até à uma da manhã, conte com Viriato 25. Querida, o que é que tens? Nada. Foi alguma coisa que eu disse? Não. Alguma coisa que eu fiz? Ou foi alguma coisa que eu disse sobre alguma coisa que eu fiz? Quando o que fiz não devia ter sido feito, ou pelo menos devia ter sido feito de outra maneira, com mais consideração pelos teus sentimentos? Talvez. Eu sabia. A pedido de muitas famílias e de muitos solteiros também, Caveman, a comédia mais delirante da Broadway, vai voltar a Lisboa. A partir de 3 de setembro no Teatro Armando Cortês, não deixe de ver, de rir e de aprender tudo sobre os homens, as mulheres e a sua convivência no planeta. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Aline tem nas suas mãos uma fotografia antiga da casa. Aline viveu 16 anos nesta casa, afastada do mundo, longe do asfalto, erguida entre a linha de festo e um ligeiro talvega. A casa é hoje uma ruína. Aline não assistiu ao modo como o telhado foi ganhando um ondulado insólito, até o espigão da cumeeira ceder ao inverno. Como a Hera e a Vinha Virgem treparam as paredes até ocupar as juntas do perpianho e desalinhar as pedras arrumadas. Como as portas e as janelas deixaram apenas o vazado dos vãos. Como as grades das varandas se inclinaram e desmoronaram no pátio, num amontoado de escombros. Aline, muito tempo depois, tem nas mãos uma fotografia da casa a que nunca mais regressou. Olha a fotografia e descobre, num súbito sobressalto, que a imagem da casa e a memória que tinha da casa são completamente diferentes. Aline olha a fotografia com a estranha sensação de que nunca viveu neste lugar. Como se o tempo tivesse apagado os anos da infância e da adolescência, ou como se a infância e a adolescência não tivessem feito parte da sua vida. O Prazer e o Tédio. Primeiro romance de José Carlos Barros. Prémio Nacional Sebastião da Gama. Uma edição Oficina do Livro. She left a week to roam, your protector's coming home. Keep your secrets with you, girl, safe from the outside world. You walk along the stream, your head caught in a waking dream. Protectors coming home, coming home. As you lay to die beside me, baby, on the morning that you came, would you wait for me? The other one would wait for me. As to die beside me, baby, on the morn. Soares soltas em Viriato. 25 para trás ficou mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Para trás chegaram também os Fleet Foxes com Your Protector. E a Sayer, Sunrise. Depois Pink Mountain Tops, Axes, Thrones of Love. Tudo isto a caminho de mais uma colher de blues. Noite dentro, Radar, Viriato, 25. A Lila Diane e até o projeto Iron and Wine, isto em vez de Pink Mountain Tops que tínhamos anunciado há pouco e que fica para um pouco mais tarde. Soltas, Viriato 25, primeira das duas horas, noite quarta para quinta, pontinha da antena radar. Já a seguir, há a colher de blues e a dedicatória desta semana é exatamente Frank Zappa. Haha. They say time may give you more than your poor bones could ever take. My Rebecca says she knew I'd want a boy. A dollar for my boy, what red balloon to float away. She would earn a pocket full to buy me more. Out 8, 25 de noite, dentro do Radar, a Colher de Blues, esta semana com uma dedicatória que muitos consideram ou considerariam, em alguns casos, unlikely. Frank Zappa, certos de uma compilação póstuma, Have I Offended Someone? So they can see where it's at. It's over there, over there, over there, over there, over there, and under here also. Doodum da doodum doodum. They lived on a whole bunch of nothing. They thought they looked very good. They'd never ever worry. They were always in a hurry to convince themselves that what they were was really very groovy. Yes, they believed in all the papers and the magazines that defined their folklore. They could never laugh at who or what they thought they were, or even what they thought they sort of ought to be. They were totally empty. Totally empty. And their lives were really useless. So what the fuck? They didn't have no sense of humor. Yeah. Now they got nothing left to laugh about, including themselves. Drug-crazed youth discovered vagrancy as the way of life. They were mellow, they were yellow, they were wearing smelly blankets. They looked like Donovan fans. They walking around with stupid flowers in their hair, and everywhere they tried to stuff them up the gun. Of all the cops and other servants of the law, who tried to push them around and later mowed them down, but they were full of all that shit that they believed in. So what the fuck? Now I've seen them tightening up their headbands on the weekend, and they get loaded when they came to town. They walk around in Greenwich Village to buy posters they could hang up in them smelly little secret blacklight bedrooms on Long Island, singing, Jimmy, come back. Now come back and regulate the boy's first tone. Your teeth was so purple, it caused your axis to be bold as love. Now, Jimmy, give me some feedback. Come back and feedback on my knapsack. You can feedback the buzz gun from your wah-wah while you've been down and set yourself on fire. We can go back in time, we can do it all again. Through the canyons of your mind, on the eve of destruction, we can act like we are something really special. Oh, we'll just jump in the bathtub with that other guy, Jim, and make him be more careful. We can visit Big Mama and whap her on the back when she eats her sandwich. We can take her up Jenny. When she gets so depressed, she can't take it no more. We can laugh at Keith Moon's jokes. And the color TV, he threw out Der Wyndham from the second floor. Everybody come back. No one can do it like you used to. If you listen to the radio and what they play today, you can tell right away, all those assholes really need you. Turn, turn, turn, turn, we're turning again. Turn, turn, turn, turn, we're turning again. Have I Offended Someone, uma compilação muito especial que Frank Zappa deixou pronta antes da sua trágica e Inesperada morte em 1993. Have I Offended Someone? Sai apenas em abril de 97. Recuperou hoje numa rubrica Unlikely a nossa colher de blues. Depois de Waiting Again, uma mistura diferente retirada do tema original do álbum Zappa Meets the Mothers of Invention. Aliás, Zappa Meets the Mothers of Prevention, de Joe's Garage, Catholic Girls. Have I Offended Someone para escolher de blues desta semana. Keep this frequency clear! Apenas mais um tema e logo para nós uma inscrição nos New Cuts até chegarmos à meia-noite. Chamam-se The Pains of Being Pure at Heart. A Teenager in Love. Até já.

do álbum A Fistful, ou melhor, A Fist of Basho. melhor os sons inaugurais da hora complementar do feriado 25 convosco até à 1 da manhã. É a edição quarta para quinta pontinha da Antena Radar, com as nossas rubricas fixas garantidas. Boomerang à meia hora certa, 0h30, lá mais para o fim, na ponta da língua. Willem Shimcock. A Typical Affair, o álbum Perception, se o quiserem procurar. Keep this frequency clear! Viriado 25 é o regime de soltas de volta. Simeon, Mobile Disco and Alexis. Soltas Simeon Mobile Disco and Alexis Bad Blood. É a segunda hora de Viriato 25 até à 1 da manhã, noitinha da Radar, pontinha também da Antena Radar 97.8. Ann Arbor and Relentless 7. I'm serenaded by a chorus of a thousand burning cigarettes. You've been taking chances, mama, while I've been placing bets. So tell it to the ashes. They know we serve. It may be good for the soul, but it's hard on the nerves. The very thing that drives you can drive you insane. Got a head full of thought crimes and a number with no name. Got an $11 Jesus and a mouth full of blame. Casket lined with silver dollars and a number. dois temas, Number With No Name e Shimmer and Shine, soltas da segunda hora de Viriás 25, Ben Harper regresso em 2009, White Lights for Dark Times, Ben Harper e um remoçado grupo de acompanhamento, os Relentless 7. Sons de alma, viagens neste e noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano, de domingo para segunda, meia-noite. Vidro azul, para além dos horários anunciados na promo, também esta noite, logo após o adeus de Viriado 25, entre a uma e as três, por aqui, na pontinha da antena Radar. Muse Uprising. tocarmos ao Bumerangue Mundo Soltas por aqui na edição segunda hora de Viriato 25 Uprising, os Muse, também projeto nacional Andrew Thorne, um EP de genérico Brutes on the Quiet, Brutes on the Quiet, o tema Maid Jane. TV Cabo pode ouvir a Rádio Radar na sua televisão. Na Powerbox, carregue na tecla amarela do comando. Na Zonebox, aceda à lista de rádios através da barra de programação. Se ainda não tem a Zonebox, ligue 16990. Espíritos. que estamos dentro do boomerang, continuando com a dedicatória Here Come the Miracles, Steve Wynn. Desta vez é o álbum do Coração Vermelho. Acompanhámos até ontem o Coração Azul. O título do tema Here Come the Miracles foi o primeiro. Shades of Blue, Sustain. I know someday, Blackout, back, Steve Wynn. We've lived our days, working like detectives, digging through the muck and haze. Count our blessings if we still can find our way. In shades of blue, in shades of blue, in shades of blue, in shades of blue. I guess someday we'll do our best to pick ourselves apart and draw a line directly from the mind into the heart. Swimming through streams of memories and dreams in shades of blue, in shades of blue, in shades of blue, in shades of blue. I don't know what I think I wanna ask myself to see what can endure beyond the point of anything that anyone has tried to suffer through before. And only the pain remains. Sustain, sustain, sustain. Nothing that time can explain away. Antigo líder dos Dream Syndicate, aqui em carreira solo, já é, vai bem longa, o duplo álbum Here Come the Miracles, dois corações, um lado azul que esgotámos ontem, o vermelho começou a divulgar-se hoje por aqui em Boomerang. Feriado 25, noite dentro, radar. I can hide my head when I dare to step away from the foot of bed. Got a lot of things to learn this morning. Show me the way to the witness stand, and you can read the lines from the palm of my hand. Got a lot of things to learn this morning. Any other day would be fine. back of my eyes. Got a lot of things to love this morning. Blood on the sleeve of a cotton shirt. Cars lining up outside in the dirt. Got a lot of things to love this morning. When I lay it on the line, tema da noite de hoje em Boomerang, ao lado do Coração Vermelho do álbum Here Come the Miracles, em recuperação para Steve Wynn. She already had. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Din nam ta de kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta din kota ka jan ko ta din kar ta ka din tang ka ta din tang ka ta din na tang kar ta ka din na tang ka ta jan ta na tang ka ke to ko pata ke ta din kota ka jan ko ta din din ta ta ke to ta ke din din ka ta ka ta tari ke ta tari ke ta ka ta ka tari ke ta ka ta din Tadari tadana takata takataka jamada juno tadimi dimi tatari kita takata kita tadjam. Na ponta da língua, sempre com Sheila Chandra e este tema variável. Como já repararam, Speaking in Tongues é a despedida de Viriato 25, dupla hora na noite da Radar, a nova toca do Lobo. 23, 1 da manhã. Cuidado que por aí vienen los anormales. I like it like that. É o tópico desta semana. Recuperando clássicos, neste caso os originais. Há também as remisturas para a história da editora Fania. Fania All Stars. Resto de bom gosto. Boa noite. Take care. Tiene cuidado. Sentir un orgullo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde. Orgullo tengo de ustedes. Mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar. Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar. Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí, ¡epa! ¡Esa va! hermoso ese que está tan lindo. ¡Ay, qué lindo! Pregúntaselo a los mexicanos. Radar.